Yeah, András. András o caralho. Já perdi metade da minha vida com essa porra dessa vingança. Agora eu quero encontrar aquele filho da puta que deu início a essa matança. Já me acostumei demais a deixar os corpos pelo caminho. Tô ciente, não tenho mais alma, por isso sempre ando sozinho. Tenho um monte de vadia querendo filho meu, mas não dou chance. Eu só penso na minha revanche, apenas paro pra fazer um lanche. Até quando estou transando, eu mantenho uma guarda alta. Não vai ser por uma vadia que eu vou deixar desprotegida a minha alma. Não pare qualquer bordel pra carregar as energias. Ninguém usa me acompanhar e arriscar metade das suas tripas. Pois é o que eu faço quando me sinto ameaçado. A espada corta o vento e consequentemente o seu braço. Mas isso é claro quando estou de bom humor. Porque se me pegar no dia ruim eu te mato sem temor. Não tem amor, porra de amor, pra que amor me diz aí? Foi por causa dessa porra que a minha vida quase eu perdi. Busca da bandeira de número 1, faço Beatriz. Samurai de cabelo duro e pele negra de ambas sombrias. Correndo dentro de casa, fecho janelas e também as portas. Quem vive na vida torta, agora reza e também olha agora, corre logo se ferrar aqui vai morrer também. E é logo quem fica na frente enquanto eu passo é porque não tem ninguém. Não tenho que temer, é apenas uma alma que vaga. Eu não temo em derramar sangue, pois isso só soma na minha jornada. Não tô aqui por nada, eu vivo por um único objetivo: encontrar aquele que um dia deu um filho, meu único amigo. Tomei da espada assim como ensinou meu mestre. Passei por todos os testes do inferno, é claro, eu sou uma peste. O rosto desfigurado pelo tempo que passa. Assusta quem me vê na frente, é que o mal não usa máscara. Falha tem o direito de reclamar a sua defesa. Mas não perdendo a sua vitória se tentar cortar minha cabeça.